Fecheiros 53, página 519. 15 homens sobre o cofre do homem morto, observei. Ho, ho, ho, e uma garrafa de rum. Jamie olhou para mim de esguelha. Ah, sim? Disse. Sendo o Duque, o homem morto, expliquei. Crês que o tesouro da Ilha das Focas era mesmo dele? Não tenho a certeza, mas é muito provável. Os dois dedos rígidos de Jamie tamborilavam na mesa num ritmo meditativo. Quando Jared mencionou o colecionador de moedas, Meyer, achei que valia a pena investigar. Muito provavelmente, a pessoa que enviou o bruxa para ir resgatar o tesouro era a mesma que o tinha posto lá antes. Bem pensado, disse eu. Mas evidentemente não era a mesma pessoa, se foi o Duque que pôs lá o tesouro. Crês que chega à soma de 50 mil libras? Jamie semicerrou os olhos e observou o seu reflexo no decantador, meditando. E acabou por voltar a encher o copo para meditar melhor. Não em termos de metal puro, não creio. Mas reparaste, no catálogo do Meyer, no preço por que são transacionadas algumas dessas moedas? Sim, reparei. 100 libras esterlinas por um pedaço de metal bolorento, disse ele maravilhado. Não me parece que o metal ganhe bolor, mas percebo onde quer chegar. De qualquer maneira, disse eu, dando por concluído o assunto com um gesto da mão, a questão é esta. Achas que o tesouro da Ilha das Focas corresponde às 50 mil libras que o Duque prometeu ao Stuart? No início de 1744, estando Carlos Stuart em França a tentar persuadir o seu primo Luís a garantir-lhe alguma forma de apoio, recebeu uma oferta do Duque de Sandringham, 50 mil libras, suficiente para contratar um pequeno exército, na condição de marchar sobre a Inglaterra para retomar o trono dos seus ancestrais. Se foi esta oferta que finalmente convenceu o hesitante príncipe Carlos a empreender a sua catastrófica excursão, nunca o saberemos. Bem pode ter sido movido por alguém que certo dia bebia com ele, ou foi por causa de uma desfeita real ou imaginária, de uma amante que ele empreendeu a viagem à Escócia com apenas 6 camaradas, 2.000 espadas holandesas e vários barris de conhaque para tentar cativar os chefes dos clãs das Terras Altas. Em todo o caso, as 50 mil libras nunca foram recebidas, pois o Duque morreu antes de Carlos chegar à Inglaterra. Uma outra especulação que me assaltava em noites de insónia era se esse dinheiro teria feito alguma diferença. Se Carlos Stuart o tivesse recebido, teria conseguido avançar com o seu esfarrapado exército das Terras Altas até Londres, tomando de volta ao trono e reconquistando a coroa de seu pai? Se tivesse recebido esse dinheiro, bem, se o tivesse recebido, a rebelião jacobita talvez fosse bem sucedida. O desastre de Culloden não teria acontecido. Eu nunca teria atravessado de volta o Círculo de Pedras e eu e Brianna muito provavelmente teríamos morrido no parto e éramos já pó passados estes anos todos. Mas eu já devia saber, passados estes 20 anos, quão inúteis são os ses. Jamie meditava com o dedo na asa do nariz. Pode ter sido, disse por fim. Havendo mercado para as moedas e as pedras preciosas, e sabes como essas coisas levam tempo a ser vendidas, se nos livrarmos delas à pressa, não obtemos senão uma parte do seu valor. Mas tendo tempo suficiente para encontrar bons compradores, sim, poderia valer 50 mil. O Duncan Kerr era jacobita? Jamie franziu a testa assentindo. Sim, era. Pode ter sido. Mas só Deus sabe como essa fortuna é tão pouco adequada para um comandante pagar às suas tropas. Sim, mas também é portátil e fácil de esconder, assinalei. E se tu fosses o Duque, entretido a cometer traição ao negociares com o Stuart, talvez considerasses importante esse aspecto. Enviar 50 mil libras esterlinas em cofres e carroças escoltadas por guardas iria dar muito nas vistas. Ao contrário de enviar secretamente um único homem através do Canal da Mancha com apenas um baú de madeira. Jamie assentiu novamente. Da mesma forma, se já possuísses uma tal quantidade de raridades, não chamaria a atenção se adquirisses mais, e ninguém iria dar conta de que moedas tinhas, sendo fácil escolher as mais valiosas e substituí-las pelas menos valiosas. Isso seria de gênio, disse ele com admiração. É mesmo um estratagema de gênio, quem quer que o tenha engendrado. Olhou para mim para auscultar a minha opinião. Por que é que o Duncan Kerr apareceu na Ilha das Focas 10 anos depois de Culloden? Foi buscar o tesouro ou deixá-lo lá? E quem enviou o Bruxa agora? Perguntei. Sei lá. Talvez o Duque tenha algum cúmplice. Jamie levantou-se e caminhou até à janela. Bom, teremos tempo de especular quando estivermos em alto mar. A farmácia da rua de Varenne tinha desaparecido, substituída por uma próspera taberna, uma casa de penhores e uma pequena joalharia. Mestre Raymond, o dono da casa de penhores, ergueu as sobrancelhas grisalhas. Ouvi falar dele, madame. Lançou-me um olhar cauteloso, como que a sugerir que o que lhe tinham dito não era abonatório. Mas há já vários anos que ele se foi embora. Se precisa de um bom boticário, poderá ir a Krasner, da Place d'Aloès, ou talvez a Madame Verrue, próximo das Tulherias. Observando com interesse o Sr. Willoughby, que me acompanhava, disse em tom confidencial: está interessada em vender o chinês, madame? Tenho um cliente com marcadas preferências por tudo o que é oriental. Poderia conseguir-lhe um bom preço, sem cobrar mais do que a comissão habitual, garanto-lhe. Obrigada, respondi, mas não me parece. Procurarei Krasner. O Sr. Willoughby tinha chamado muito pouco a atenção em Le Havre. Em contrapartida, nas ruas de Paris, com uma jaqueta sobre o pijama de seda azul e o rabicho enroscado no topo da cabeça com várias voltas para sua maior conveniência, provocava consideráveis comentários. Não obstante, demonstrou ser muito entendido em ervas e substâncias medicinais. Baijei-ai, disse-me, na loja do boticário Krasner, pegando numas sementes de mostarda de uma caixa aberta. Bom para Shen Yen, rins. É verdade? Confirmei surpreendida. Como é que sabe? Meneou a cabeça ao de leve. Percebi então que era um costume seu quando ficava contente por surpreender alguém. Conheci curandeiros de outro tempo, limitou-se a responder. Depois apontou para uma cesta que continha umas bolas com aparência de barro seco. Shan Yu. Bom, muito bom, limpa sangue. Fígado, trabalha bem. Não pele seca. Ajuda a ver. Pode comprar. As bolas em questão eram uma espécie de enguias, secas e enroladas, cobertas de barro. O preço até era razoável. Por isso, para lhe fazer a vontade, pus um par delas no cesto. Como o tempo estava bom, apesar de estarmos perto do inverno, voltámos a pé para a casa de Gerard, na Rue Trémoulin. As ruas estavam iluminadas por um sol invernal e animadas por vendedores, pedintes, prostitutas e outras tantas figuras mais pobres de Paris. Na esquina da Rue du Nord, com a Allée des Canards, vi uma coisa estranha. Uma silhueta alta e encurvada, de casaco negro e chapéu redondo. Reverendo Campbell, exclamei. Ele olhou em volta e, ao reconhecer-me, tirou o chapéu e fez uma vénia. Senhora Malcolm, é um grandíssimo prazer voltar a vê-la. Ao pousar os olhos sobre o Sr. Willoughby, endureceram-se-lhe as feições num gesto de censura. Este cavalheiro é o Sr. Willoughby, apresentei-o. Um sócio do meu marido. Sr. Willoughby, o reverendo Archibald Campbell. Assim? Normalmente o reverendo Campbell era uma figura austera. Mas neste momento mostrava-se de tal forma desagradado que mais parecia que tinha comido arame farpado ao pequeno almoço. Já o imaginava a caminho das Antilhas, comentei, na esperança de afastar do chinês aqueles olhos gélidos. Deu resultado. Os seus olhos voltaram-se para mim com uma expressão um pouco mais suave. Agradeço o interesse, madame, disse. Ainda acalento essas intenções. Mas tinha de liquidar certos negócios urgentes em França. Partirei de Edimburgo na semana que vem, quinta-feira. E como está a sua irmã? Lançou um olhar de desgosto ao Sr. Willoughby. Depois deu um passo ao lado, como que para se afastar do chinês, e baixou a voz. Melhorou um pouco, graças a si. As poções que lhe prescreveu foram muito úteis. Está bem mais serena e dorme com mais regularidade. Devo agradecer-lhe novamente o seu amável atendimento. Fico muito satisfeita. Espero que a viagem lhe corra bem. Separámo-nos com as habituais expressões de boa vontade. Depois de um breve silêncio, o Sr. Willoughby comentou. Reverendo quer dizer homem muito santo, sim? Tinha a dificuldade comum entre os orientais de pronunciar o R, com o qual a palavra reverendo resultava muito pitoresca. Sim, confirmei olhando com curiosidade. Não muito santo, este reverendo. E por que diz isso? Ele lançou-me um olhar astuto. Eu ver uma vez em Madame Jeanne. Não fala forte, muito calado então, reverendo. Ah, sim? Putas baratas, disse o chinês, fazendo um gesto muito grosseiro na zona entre as pernas, a modo de ilustração. Sim, já entendi. Bem, suponho que a carne é fraca, mesmo entre os ministros da Igreja Livre Escocesa. À noite, durante o jantar, mencionei que tinha encontrado o reverendo, embora sem referir os comentários do Sr. Willoughby sobre as suas outras atividades. Devia ter-lhe perguntado a que ponto das Antilhas se dirigia, lamentei-me. Não é uma companhia muito divertida, mas talvez nos fosse útil ter ali alguém conhecido. Jared, que comia almôndegas de vitela com ar muito decidido, engoliu e disse: Não te preocupes com isso, querida. Preparei uma lista de conhecidos e várias cartas para certos amigos meus que poderão ajudar-nos. Depois de observar Jamie com uma expressão pensativa, acrescentou em tom coloquial: Encontramo-nos no mesmo nível, primo. Aquilo desconcertou-me, mas Jamie recompôs-se num instante e separamo-nos na praça. A cara estreita de Jared abriu-se num amplo sorriso. Ah, isso ajuda. Não estava seguro, mas parece-me que vale a pena tentar. Onde te iniciaram? No cárcere, respondeu Jamie brevemente. Devia ser a loja de Inverness. Jared assentiu com satisfação. Sim, com certeza. Há lojas na Jamaica e em Barbados. Dar-te-ei cartas para levares aos grão-mestres de lá. Mas a loja maior é de Trindade. Tem mais de 2,000 membros. Se precisares de ajuda para procurar o rapaz, recorre a eles. Mais cedo ou mais tarde, todas as notícias do que se passa nas ilhas chegam a essa loja. Não se importam de me explicar do que estão a falar? Interrompi. Jamie sorriu. Maçonaria, Sassenach. És maçom? Balbuciei. Não me tinhas dito. Não pode, apontou Jared com certa aspereza. Os ritos da maçonaria são secretos, só conhecidos pelos seus membros. Se o Jaime não fosse um de nós, eu não poderia dar-lhe uma carta de apresentação para a loja da Trindade. O meu marido tocou-me no pé, por baixo da mesa, olhando-me com um sorriso oculto nos olhos. Depois elevou um pouco a taça num brinde silencioso e senti-me reconfortada. O gesto recordou-me a nossa noite de casamento, quando nos sentámos com grandes taças de vinho ao lado. Éramos dois estranhos que se temiam mutuamente, sem nada que nos unisse para além do contrato matrimonial e a promessa de sermos francos. Talvez haja coisas que não possas contar-me, tinha dito eu. Não te farei perguntas nem te obrigarei, mas quando me disseres alguma coisa, que seja a verdade. Por agora não há nada entre nós, salvo o respeito. No respeito há lugar para os segredos, creio, mas não para as mentiras. Bebi longamente da taça, sentindo que o calor me subia às faces. Jaime continuava a olhar-me fixamente, ignorando o monólogo do primo sobre a embarcação e as velas de bordo. O pé dele procurou o meu, e eu correspondi-lhe. Sim, trato disso amanhã de manhã, respondeu a Jared. Mas agora, primo, creio que vou retirar-me. O dia foi longo. Depois de se levantar, ofereceu-me o braço. Vens também, Claire? Levantei-me. O vinho que me circulava pelo sangue aquecia-me por dentro e produziu-me uma ligeira tontura. Os nossos olhares cruzaram-se. Nesta altura, havia entre nós bem mais do que respeito e lugar para conhecermos todos os nossos segredos no seu devido tempo. Na manhã seguinte, Jaime e o Sr. Willoughby saíram com Jared para completarem as suas tarefas. Eu também tinha que fazer e preferia fazê-lo sozinha. 20 anos antes, viviam em Paris duas pessoas por quem eu tinha grande estima. O mestre Raymond fora-se, morto ou desaparecido. A possibilidade de a outra pessoa ainda aqui viver era remota, mas ainda assim tinha de confirmar antes de deixar a Europa, talvez para não regressar. Com o coração a palpitar, subi à carruagem de Jared e pedi ao cocheiro que me levasse ao Hôpital des Anges. O túmulo ficava no pequeno cemitério reservado ao convento, sob os pilares da catedral. Era uma lápide pequena, de mármore branco. Um par de asas de querubim protegia a única palavra que nele estava inscrita, Faith. Contemplei-a até que a minha vista se nublou. Tinha levado uma tulipa cor-de-rosa. Em pleno mês de dezembro e em Paris, não era fácil conseguir este tipo de flor. Mas Jared tinha uma estufa. Ajoelhei-me para depositá-la sobre a pedra, acariciando a pétala com um dedo como se fosse a bochecha de um recém-nascido. Não esperava chorar, disse. Naquele momento senti a mão da madre Hildegarde sobre a minha cabeça. Le bon Dieu ordena as coisas como melhor lhe parece, disse ela suavemente. Mas raras vezes nos diz porquê. Respirei fundo e sequei as faces com uma ponta do manto. Já passou muito tempo. Levantei-me lentamente. A madre Hildegarde observava-me com profunda simpatia e interesse. Tenho notado que, para as mães, o tempo não parece passar quando se trata dos filhos. Ainda que sejam adultos, elas continuam a vê-los sempre como eram quando nasceram. Sobretudo quando estão a dormir, comentei. Então é sempre possível ver outra vez o recém-nascido. A madre assentiu, satisfeita. Ah, parece-me que tens mais filhos. É o que diz o teu aspecto. Tenho uma. Olhei-a de frente. Como sabe tanto sobre mães e filhos? Os anciãos dormem muito pouco, disse ela, encolhendo os ombros. De vez em quando, durante a noite, percorro as salas e falo com os doentes. A idade tinha-lhe reduzido as dimensões. Os seus largos ombros estavam encurvados e magros, como um cabide, sob o hábito de sarja negra. Ainda assim era mais alta do que a maioria das freiras. Depois de me assoar, seguia até ao convento. Enquanto caminhávamos, reparei noutras lápides pequenas, espalhadas entre as demais. São todas de crianças? Perguntei surpreendida. São os filhos das freiras, respondeu-se sem lhe dar importância. Voltei para ela, boquiaberta. Ela encolheu os ombros, elegante e irónica, como sempre. Às vezes acontece. Deu mais uns passos e acrescentou. Não é muito frequente, claro. Apontou com a bengala para os confins do cemitério. Este lugar está reservado para as irmãs. Uns poucos benfeitores do hospital e os seus entes queridos. Das irmãs ou dos benfeitores? Das irmãs. Contra o muro mais afastado, mas ainda em terra consagrada, via-se uma fileira de pequenas lápides, só com um nome em cada uma. Buton, sobre uma cifra romana, do primeiro ao 15º, os amados cachorros da Madre Hildegarde. Lancei uma olhadela ao seu companheiro atual, o 16º com esse nome, era negro como carvão e de pelo encaracolado como um cordeiro persa. As irmãs e os seus entes queridos. Alegre-me muito que tenha voltado, ma chère, disse-me. Entre. Vou dar-lhe algumas coisas que poderão ser-lhe úteis durante a viagem. Enquanto percorríamos o caminho bordeado de telhas que conduzia à entrada do hospital, levantei os olhos para dizer hesitante. Espero não a ofender, madre, mas há uma pergunta que gostava de lhe fazer. 83. Respondeu com um largo sorriso que lhe descobriu os grandes dentes amarelos. Toda a gente quer saber. Voltou-se e olhou para o pequeno cemitério, encolhendo os ombros, num gesto muito francês. Mas ainda não. Le Bon Dieu sabe quanto trabalho ainda me resta fazer.